fase 4. Já fiz promessa pra esquecer, mas lembro da promessa, lembro de você, de todos os momentos que passamos. Eu já tentei te esquecer, mas tudo nessa casa me lembra você. Em todos os lugares nos amamos. Você diz que é meu amor, mas não quer namorar. Só quer ficar, ficar, ficar, ficar, ficar. Só me lembra pro prazer, o pra sempre não quer viver. Só quer ficar, ficar, ficar, ficar, ficar. Não quero esse sentimento, já disse pro meu coração. Você é o meu sofrimento, minha decepção. Só quer ficar, ficar, ficar, ficar, ficar. Só me lembra pro prazer, o pra sempre não quer viver.